nada mais restou no meu coração. Um vazio de solidão. Foi duro ficar sem você, sem você. Sozinho a chorar, sem você, sem você. Mundo sem luz e sem cor. Mil noites sem prazer, meu corpo acostumou. É hora de saber. É hora de saber que o sonho acordou.